bate o primeiro. Quando a gente chega, destruímos o baile inteiro. Não tem quem torte o primeiro. Quando a gente chega, destruímos o baile inteiro. Barulho entendeu?